Ingredientes e metas desejáveis. Quais são esses ingredientes, Bimala? E quais metas são desejáveis? Bom, meta desejável é nunca mais sofrer, né? Nunca mais sofrer é bom, nunca mais morrer é bom, nunca mais envelhecer, nunca mais ficar doente. Essas são metas desejáveis. Quais suas metas? O que você deseja? E os ingredientes? Os ingredientes para isso quais são? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 51 a 53. Ah, Bimala. Três versos. Ah, depois se reclama que eu que falo demais. É só para ler. Ler mais e falar menos. Tá bom, a senhora que manda. Depois não reclama comigo. O texto é grande, depois eu falo pouco, falo muito. Tá, sim, senhora. É os ingredientes, né? Os ingredientes. Eu tô procurando esses ingredientes aí para me livrar das broncas. Ah, isso aí faz parte. Faz parte dos ingredientes e metas desejáveis. É só desejar. É só desejar a coisa certa, colocar os ingredientes certos, que eu consigo isso. Tá bom, senhora que manda. Bom, então vai abrindo o Gita aí, 1851, no seu Bhagavad Gita, como ele é. Se não tiver, entra no nosso site krishnafm.com.br, que lá você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Tem aniversário hoje também. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Se eu não falar demais, culpado sou sempre eu. Bom, então vamos ver. Ingredientes e metas desejáveis, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adueita gadadara, shri vasadi goura bhakta vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é isso. Vamos tentar cantar só o 53, né, Bimala? Imagina, tentar cantar os três versos aqui, depois você fala que eu que fico enrolando aqui. Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 53 do capítulo 18, a perfeição da renúncia. Ahankaram balam darpam kamam krodam parigraham imucha nirmama shanto brahma bhuyaya kalpate. Qual é a primeira palavra? Ahankaram. Ahankaram. É, que a gente tem. Que a gente mais tem. Nós, almas condicionadas. Principalmente a Bímola. Não, Bímola, estou brincando. Não, o teu é menor que o meu até. É, o teu falso ego é menor que o meu. Pode ficar tranquila. Faz de conta. Não, não, é verdade. O teu é menor, o teu falso ego é menor que o meu, pode ter certeza. Ahankaram, falso ego. Balam, falsa força. Darpam, falso orgulho. Kamam, luxúria. Krodam, ira. Parigraham, aceitação das coisas materiais. Vimucha, sendo salvo. Nirmama, sem propriedade. Shanta, pacífico. Brahmabhuyaya, autorrealizar-se. Kalpate, compreende-se. Tradução completa dos três versos. Estando purificado por sua inteligência e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos de gratificação dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, uma pessoa que vive em um lugar solitário, que come pouco e que controla o corpo e a língua, e está sempre em transe e está desapegada, que não tem falso ego, falsa força, falso orgulho, luxúria, ira, e que não aceita coisas materiais, tal pessoa é certamente elevada à posição de autorrealização. Aí, tá vendo? A meta e os ingredientes. Poxa vida, em quantos ingredientes, hein, Bimo? É, pensa que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, não é isso? É, o que é fácil, todo mundo faz. Todo mundo quer moleza, né? Mas a natureza não dá moleza. Tá, vamos ouvir a explicação de Prabhupada. Krishna falou, agora Prabhupada explica. E aí a gente entende, né? Pelo menos um pouquinho a gente entende. Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento... Ó, ingrediente, ó. Ingrediente, dois ingredientes, conhecimento e purificação. Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento, ela se mantém no modo da bondade. Tá vendo? Aí. É a fórmula do sucesso, né? Os ingredientes para o sucesso. Conhecimento completo e perfeito só no Bhagavad Gita como ele é. Então, com o conhecimento, a gente se purifica. E aí... com conhecimento e purificação, a gente se mantém no modo da bondade. Desse modo, a pessoa se torna o controlador da mente e está sempre em transe. Imagina, né, você controlar a sua mente e estar sempre em êxtase. Mas êxtase, não esse êxtase aí, porcaria, que você tem que pagar e você destrói a sua saúde física e mental. Não, é êxtase transcendental. Então imagine, né? Controlar a mente e estar sempre em êxtase, sempre desfrutando. Porque não está apegada aos objetos de gratificação dos sentidos, não come mais do que necessita. Está vendo? Isso é desejável, né? Todo mundo deseja isso. Oh, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais magra. Sabe por que você não é mais magro nem mais magra? Porque come mais do que necessita. É, por quê? Porque não tem controle da mente. Não controla a mente, não controla a língua. Não controla a língua, come mais do que necessita. E aí vira um gato gordo, uma gata gorda. Aí não fica bonito na foto. Nem na foto fica bonito, né, Bimala? É, então... então, se você faz, põe em prática esses ingredientes e essas metas, né, você controla as atividades de seu corpo e sua mente. Não quer controlar o corpo e a mente? Poxa vida, hein? Mau negócio, hein? Viver descontrolado. Ah, elas estão descontroladas e eles também. Para com a palhaçada, Bimala. É, então... Eu também tô pondo esses ingredientes em prática aí, aprendendo com os devotos, né? Como controlar a mente, como controlar os sentidos. E quem faz isso, né, não tem falso ego, porque não aceita que é o corpo. Bom, esse é o ingrediente básico, né? A primeira lição da vida espiritual é essa: nós não somos esses corpos materiais perecíveis que a gente enxerga no espelho. Nem tampouco a pessoa tem desejo de fazer o corpo gordo e forte, aceitando coisas materiais em excesso. Porque não tem nenhum conceito de vida corpóreo. Ela não é falsamente orgulhosa. Ela se satisfaz com tudo que se lhe oferece pela graça do Senhor Krishna. Está vendo? A fórmula da satisfação. O ingrediente para se satisfazer. Viver satisfeito. A pessoa pode viver... muita gente acha que o rico é satisfeito. Não é. Já viu aquele ditado? Quanto mais tem, mais quer, né? Então o rico também não vive satisfeito, nem o pobre vive satisfeito, só o devoto de Deus, o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, vive satisfeito. Por quê? Porque ele se satisfaz com tudo que se lhe oferece pela graça do Senhor Krishna. Então, se o devoto de Deus for o mais rico do mundo, ele vive satisfeito. Se ele for o mais pobre do mundo, ele vive satisfeito. Mas se não for devoto de Deus, se não for um Hare Krishna de verdade, não vai ficar satisfeito, não vai viver satisfeito. E nunca se irrita na ausência de gratificação dos sentidos, nem tampouco se esforça para adquirir objetos dos sentidos. Desse modo, quando está completamente livre do falso ego, ela, a pessoa, né, consciente de Deus, a pessoa consciente de Krishna, se desapega de todas as coisas materiais. Se desapega das suas coisas, porque todo mundo é desapegado das coisas dos outros, né? Não, ele se desapega de todas as coisas materiais, tá vendo? Olha o detalhe. É porque é fácil desapegar das coisas dos outros, né, Bimala? Eu já vi muitas pessoas assim, desapegadas das coisas dos outros. Pega as coisas dos outros, não devolve, destrói, né? E não fala nada ainda. Né? Aqui no caso, essa pessoa consciente de Krishna, ela desapega de todas as coisas materiais. E este é o estágio de autorrealização de Brahman. Este estágio... desapegado é ter e usar para Deus, né? É desapego total. Isso é desapego. Não é jogar tudo fora. É ter tudo que você tem e usar para Deus. Este estágio chama-se o estágio Brahma Bhuta. Quando uma pessoa está livre da concepção material de vida, ela se tranquiliza e não pode agitar-se. Está vendo? A fórmula da paz, o ingrediente para a paz. Quando uma pessoa está livre da concepção material de vida, ela se tranquiliza e não pode agitar-se, porque ela transcendeu tudo e todos. Acabou. Poxa vida, hein, Bimo? A explicação não foi muito grande. Foi muito profunda, mas não foi muito grande em tamanho, né? Mas em profundidade, poxa vida, isso aqui é para a gente estudar a vida inteira. E o melhor, né? O melhor que isso é pôr em prática. Tanto é possível que Prabhupada falou, fez, e os seguidores fiéis e sinceros de Prabhupada também estão falando e fazendo. E nós aqui tentando ajudar eles, né? Repetindo o que eles falaram e o que eles fizeram. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa. Esse capítulo é a perfeição da renúncia, capítulo 18. Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição na loja... Não, no nosso site, pronto. Está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. De graça, é, de graça ainda. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, a que está passando aí, ó. Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Nossa, a natureza não dá moleza, hein, Bima? Olha, é coceira, é bicho, nossa, é você dando bronca, é calor, é frio, é... É, a natureza não dá moleza, não. Ela sempre vai nos incomodar aqui, dentro desta criação material. Bom, já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas, todo o conhecimento com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. E aí você vai descendo, aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. E aí você desce mais quatro livros, um, dois, três, quatro. O quarto livro é o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, aluga, empresta, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. E fica bem na foto com Deus. É, porque a pessoa mais querida por Deus é a pessoa que ajuda a espalhar o Bhagavad Gita, o conhecimento do Gita, o Bhagavad Gita, mundo afora. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos um aniversário, é aniversário de uma grande alma que se rendeu a Deus, é o aniversário de Sua Graça Harakanta Das Brahmachari Prabhu, né? Então nossos parabéns a ele, nossas reverências, que Krishna dê cada vez mais lembrança e conhecimento para ele. Para quê? Para ele continuar nos iluminando. É que desejo egoísta, né, Bimala, que a gente tem, né? Mas fazer o quê? A gente tem que se aproveitar, né, da associação das grandes almas, dos grandes devotos, dos grandes mestres, para a gente se iluminar, né? E essas grandes almas, eles sentem prazer, né, em ficar conversando sobre Deus, ensinando sobre Deus, e é o caso dessa grande alma, né? Sua Graça, Harakanta Das Brahmachari Prabhu, parabéns, Prabhu. Muito obrigado pela sua associação, por todos os ensinamentos que o senhor passa aí para todo mundo e aqui na rádio também, graças aí aos seus seguidores que nos passaram aí suas palestras que a gente coloca aqui na rádio com muito prazer. Então, mais uma vez, parabéns ao senhor e a todos aí, todos os devotos do Sul. Bom, nós vamos ler também o Shrima Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo, tá? Então vamos ler o Shrima Bhagavatam, Bimala. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Prito Maharaja volta ao lar, se eu não me engano, vou conferir de novo. Ah, é ao contrário, é Maharaja Prito volta ao lar, dá na mesma, Bimala. Tá bom, lê o que está aqui, tá bom. Maharaja Prito volta ao lar. Paramos nesse verso onde diz que qualquer pessoa que neste mundo material se ocupe em executar atividades que exigem grande esforço e que após obter a forma humana de vida, a qual é uma oportunidade de libertar-se das misérias, submete-se às difíceis tarefas de atividades frutivas, deve ser considerada enganada e invejosa de seu próprio eu. Está indo para o lado errado. Pegou o caminho errado. Está indo para o caminho oposto de Deus, né? Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Todos os mestres falam a mesma coisa. Olha, primeiro procura o reino de Deus e o resto é resto. Mas não. Enganado, iludido e mal guiado, como o Prabhupada fala, mal guiado, ele segue pessoas que, não, procura prosperidade, procura se dar bem no mundo, aí dá a minha comissão aí, me paga aí. Esses são os iluminados de Kali Yuga, né? Os mestres de Kali Yuga, os iluminadores, os líderes de Kali Yuga, né? Olha, se dá bem materialmente e dá o meu, dá para mim também, dá uma parte para mim aí, ó. Você tem que se dar bem para eu me dar bem. E no final os dois vão para o inferno. O cego que está guiando o cego, tanto o cego que guiou o cego quanto o que foi guiado, o mal guiado, né? Vão todos para o mesmo buraco do inferno, cantando, dançando, se arrepiando, desmaiando, né? Fazendo um show de religião e indo deslizando suavemente para o buraco do inferno. Os planetas inferiores. Então a gente fala, mas não tem o inferno debaixo da terra? Não, o inferno não é debaixo da terra. O inferno são os planetas inferiores, planetas infernais. É tudo mal guiado. Não faz o que os mestres mandam, né? Então fazem tudo errado, no final vai dar tudo errado. Bom, já está dando tudo errado, né? No final, dá errado completamente. Neste mundo material, as pessoas dedicam-se a diferentes atividades simplesmente para obter um pequeno sucesso no gozo dos sentidos. As pessoas comuns ocupam-se na realização de atividades muito difíceis, e assim abrem indústrias gigantescas, constroem cidades enormes, fazem grandes descobertas científicas e etc. Só criam problema. Só problema eles criam. Em outras palavras, eles se dedicam à realização de sacrifícios muito custosos a fim de serem promovidos aos sistemas planetários superiores e querem ir para o céu quando morrem, né? O céu deles é mais embaixo. Eu penso que qualquer mané que morre vai para o céu, morreu vai para o céu, morreu vai para o inferno, fez tudo errado. De modo semelhante, os yogis dedicam-se à busca de uma meta semelhante, aceitando as práticas tediosas de meditação mística. Os especuladores ocupam-se em especulação filosófica para libertarem-se das garras. Das garras da natureza material. Assim sendo, todos estão ocupados em executar tarefas muito difíceis, simplesmente em troca de gozo dos sentidos. Todas essas classes de pessoas são consideradas ocupadas em atividades de gozo dos sentidos, ou vishaya, porque todas exigem alguma facilidade para a existência material. Na verdade, os resultados de semelhantes atividades são temporários. Como o próprio Krishna proclama no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 23, Antava tu palante sham, em português, os frutos dos adoradores e semideuses são limitados e temporários. Assim, os frutos das atividades dos meditadores, das pessoas comuns e dos especuladores são efêmeros. Além disso, Krishna diz que Ta bhavati alpa medasam, em português, são resultados destinados apenas a homens de pouca inteligência. A palavra vishaya denota gozo dos sentidos. As pessoas comuns afirmam claramente que querem gozo dos sentidos. Os yogis também... tem um ditado italiano que o meu pai falava, Bimala. É melhor viver um dia de leão que 100 anos de carneirinho. Eu não sei falar em italianês. Ah, não sei o que, pécora, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Melhor um dia de leão. Melhor viver um dia de leão que 100 anos de carneirinho. É, essa é mais uma burrice italiana, né? As pessoas comuns afirmam claramente que querem gozo dos sentidos. Os meditadores também querem gozo dos sentidos, mas querem-no num grau superior. É desejo deles mostrar alguns resultados miraculosos através da prática de meditação. E os meditadores comuns aí ficam se exibindo, né, fazendo exibicionismo de ginástica, né? É uma boa ginástica, mas como meditação não presta para nada, né? Assim, eles... vou manter a saúde material, beleza, né? Como eu falei, uma boa ginástica, né? Tá, vou ler de novo aqui. É desejo deles mostrar algum resultado, mostrar alguns resultados miraculosos através da prática de meditação, conhecida como yoga. Assim, eles lutam arduamente para obter sucesso em tornarem-se menores que o menor ou maiores que o maior. Aqui estão falando de yoga de verdade, né? Com poder de verdade. Ou em criar um planeta como a Terra, ou como cientistas em inventar tantas máquinas maravilhosas que vira lixo mecânico ou lixo eletrônico. De forma semelhante, os especuladores também estão ocupados em gozo dos sentidos, pois seu único interesse é se tornarem unos com o Supremo Senhor Krishna, se fundir no corpo de Deus ou no brilho do corpo de Deus, a luz. Deste modo, a meta de todas essas atividades é o gozo dos sentidos em graus superiores ou inferiores. Os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, contudo, não estão interessados em práticas de gozo dos sentidos. Para eles ficarem satisfeitos, basta obterem uma oportunidade de servir ao Senhor Krishna. Embora se contentem com qualquer condição, não há nada que eles não possam obter, porque ocupam-se puramente em servir ao Senhor Krishna. As esposas dos semideuses condenam os praticantes de atividades de gozo dos sentidos como sendo vantita, ou seja, enganados. Pessoas ocupadas dessa maneira realmente estão se matando a si mesmas. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, verso 17, vou ler a tradução. Quem deseja cruzar um grande oceano precisa de um barco forte. Afirma-se que esta forma de vida humana é um bom barco com o qual podemos cruzar o oceano da ignorância. Sob a forma de vida humana, podemos obter a orientação de um bom navegador, o mestre espiritual. Conseguimos também um vento favorável pela misericórdia de Krishna. Este vento representa as instruções de Krishna. O corpo humano é o barco. As instruções do Senhor Krishna são os ventos favoráveis. E o mestre espiritual é o navegador. O mestre espiritual sabe muito bem como ajustar as velas para aproveitar os ventos favoráveis e conduzir o barco ao seu destino. Contudo, se não tiramos proveitos desta oportunidade, desperdiçamos a forma de vida humana. Desperdiçar tempo e vida dessa maneira é o mesmo que cometer suicídio. Então, só 99,99% das pessoas estão se matando lentamente. É, tem o suicídio instantâneo e o suicídio lento. A palavra é quem se mata está se suicidando. A palavra Labdhva Parvargyam é significativa neste verso, porque segundo Diva Goswami, Apavargyam, ou o caminho da liberação, não se refere ao se fundir na luz, no Brahman pessoal, mas a Salokya de Siddhi, que significa alcançar o mesmo planeta onde reside a suprema personalidade de Deus, Krishna. Essa é a liberação definitiva e não liberação temporária. Existem cinco espécies de liberação, uma das quais chama-se Sayujya Mukti, ou fundir-se na existência do Supremo, ou a refulgência do Brahman pessoal. Entretanto, como há a possibilidade de se cair novamente no céu material da refulgência Brahman, Srila, é certeza, né, que quem se funde no corpo de Deus e quem se funde na luz vai cair um dia vai cair. Isso aí é batata. Srila Diva Goswami aconselha que nesta forma de vida humana o único objetivo deve ser voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus. As palavras Savantita indicam que, uma vez que uma pessoa tenha obtido a forma de vida humana, ela realmente se engana caso não se prepare para voltar à morada eterna de Deus. É o que todo mestre que não é um farsante, todo mestre que é autorizado, qualificado e competente ensina a mesma coisa: o caminho de volta para a casa do pai. Se ensina coisa diferente, meu amigo, sai fora desse mestre aí, porque é fria. Você está pegando o caminho errado. A posição de todos os não devotos, que não estão interessados em voltar à morada eterna de Deus, é muito lamentável, pois o único objetivo da forma de vida humana é executar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. É o que se faz lá na morada eterna de Deus. Todos servem a Deus imotivadamente e ininterruptamente, e sentem prazer que não para de aumentar fazendo isso, naturalmente. O grande sábio Maitreya continuou a falar. Não vai continuar hoje, menino? Só lê então esse verso aqui. Meu querido Vidura, enquanto as esposas dos habitantes do céu falavam dessa maneira entre si, a rainha Arte alcançou o planeta que seu esposo, Maharaja Prito, a mais elevada das almas autorrealizadas, havia atingido. É batata, né? Faz tudo certinho. Quem faz tudo certo, no final dá tudo certo. Quem faz tudo errado, ou seja, 99,99% das pessoas do mundo, vai dar tudo errado. Faz tudo errado, vai dar tudo errado. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, que tem todas as respostas, todo o conhecimento com todos os detalhes, está à sua disposição no nosso site KrishnaFM de graça, né, no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito. Está aí passando o link Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, já apareceu a coleção Shri Mahabhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, aparece o volume 1, volume 2, volume 3. Você já clica aí, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você tem, e aí, né, você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahiman. Bom, paramos aqui onde mesmo, em Bimbo? Não lembro onde nós paramos. Ah, Rukmini. Rukmini estava respondendo cada uma das provocações que Krishna fez, né? E as respostas dela, na verdade, eram elogios e glorificação à mais qualificada, a mais bela de todas as pessoas, o mais tudo, né? O seu marido, Krishna. Meu querido Senhor Krishna, você declarou que o casamento entre pessoas iguais, em status de posição social, beleza, riqueza, poder, influência e renúncia, pode ser um par adequado. Porém, esse status de vida só pode ser possível por sua graça. Você é a suprema fonte perfeccional de todas as opulências. Qualquer status de vida opulento que alguém tenha é derivado de você. Como descrito no Vedanta Sutra, Jamadi Asyadi Atta, em português, você é a fonte suprema de onde tudo emana, o reservatório de todos os prazeres. Por isso, pessoas que são dotadas de conhecimento desejam somente alcançar você e nada mais. Para alcançar o seu favor, elas abandonam tudo, mesmo a realização transcendental de Brahman. Você é o objetivo supremo último da vida. Você é o reservatório de todos os interesses dos seres vivos. Aqueles que são realmente bem motivados desejam somente você, e por essa razão eles abandonam tudo para alcançar sucesso. Portanto, eles merecem estar associados com você. Na sociedade dos servidores e servido em consciência de Krishna, a pessoa não é sujeita as dores e prazeres da sociedade material, que funciona de acordo com a atração sexual. É o Freud que falou, tudo é sexo, né? Tudo é sexo, né? Materialmente falando, né? Não errou, não. É, também tem que acertar alguma coisa, né? Tá louco, não acerta nada. Então, tudo funciona, né, no mundo material, de acordo com a atração sexual. Até aquilo que as pessoas falam que é amor de mãe para filho. Também tem tudo a ver com luxúria e sexo. Por isso, todos, homens e mulheres, devem procurar estarem associados na sua sociedade de servidores e servidos. Ou seja, se associar com os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Você é a suprema personalidade de Deus. Ninguém pode exceder você, nem ninguém pode subir a um nível igual ao seu. O sistema social perfeito é aquele no qual você permanece no centro, servido como o supremo, e todos os outros se dedicam como seus servidores. Nessa sociedade perfeitamente construída, todos podem permanecer eternamente felizes e bem-aventurados. Meu querido Senhor Krishna, você afirmou que somente mendigos louvam suas glórias, e isso também é perfeitamente correto? Mas quem são esses mendigos? Esses mendigos são todos os devotos exaltados, personalidades liberadas e aqueles na ordem de vida renunciada. Eles são todas as grandes almas e devotos que não têm nenhuma outra ocupação do que glorificar você. Tais grandes almas perdoam mesmo o pior ofensor. Esses ditos mendigos executam o seu avanço transcendental na vida, toleram todos os tipos de sofrimentos no mundo material. São tão pobres que eles obtêm o tesouro do amor a Deus, né? Coisa que dinheiro nenhum compra. Tá, vamos ouvir Shrimati Rukmini continuar falando, Bima. Tá bom. Meu querido esposo, não pense que foi por causa da minha inexperiência que aceitei você como meu esposo. Na realidade, eu senti todas essas grandes almas... Na realidade, eu segui todas essas grandes almas. Eu segui o caminho desses grandes mendigos e decidi render a minha vida a seus pés de lótus. Você disse que é sem dinheiro, e isso é correto? Você distribui você mesmo completamente a essas grandes almas e devotos? Por conhecer esse fato perfeitamente bem, eu rejeito mesmo grandes personalidades como o Senhor Brahma e o Rei Indra. Meu Senhor Krishna, o grande fator tempo age sob sua direção somente. O fator tempo é tão grandioso e poderoso que, em momentos, pode efetuar devastação em qualquer lugar da criação. Ao considerar esses fatos, eu pensei em Jarasandha, Shishupala e outros príncipes similares que queriam se casar comigo como não mais importantes do que insetos ordinários. Meu querido Krishna, meu querido todo-poderoso filho de Vasudeva, sua declaração que se abrigou dentro da água do oceano com medo de grandes príncipes é muito adequada. Porém, minha experiência com você contradiz isso. Eu vi realmente que você me raptou à força na presença de todos aqueles príncipes. Na hora da minha cerimônia de casamento, simplesmente deu um puxão na corda de seu arco e com muita facilidade você expulsou os outros do caminho e bondosamente me deu abrigo a seus pés de lótus. Eu ainda lembro vividamente que você me raptou da mesma forma que um leão pega à força a sua parte do prêmio da caça por espantar todos os outros pequenos animais com um piscar de olhos. Meu querido Senhor Krishna de olhos de lótus, eu não posso entender a sua declaração que mulheres e outras pessoas que se abrigaram sob seus pés de lótus passam seus dias somente em luto. Da história do mundo podemos ver que príncipes iguais a Anga, Prito, Bharata, Yagati e Gaia eram todos grandes imperadores do mundo e não havia competidores à exaltada posição deles. Mas, para alcançar o favor de seus pés de lótus, eles renunciaram suas posições exaltadas e entraram na floresta para praticar penitências e austeridades. Quando eles aceitam essa posição voluntariamente, ao aceitar seus pés de lótus como tudo, em tudo, isso significa que eles estão em lamentação ou luto? Meu querido Senhor Krishna, você me aconselhou que eu ainda posso selecionar outro da ordem principesca e me divorciar de sua companhia? Porém, meu querido Senhor, é perfeitamente bem sabido por mim que você é o reservatório de todas as boas qualidades. Grandes pessoas santificadas como Narada Muni estão sempre dedicadas simplesmente em glorificar as suas características transcendentais. Se alguém simplesmente se abrigar em tal pessoa santificada, ele imediatamente fica livre de toda a contaminação material. E por entrar em contato direto com seu serviço, a deusa da fortuna concorda em conceder a ele todas as suas bênçãos. Sob as circunstâncias, qual mulher que uma vez ouviu sobre suas glórias das fontes de autoridades e de alguma forma ou outra saboreou o gosto nectário de seus pés de lótus pode ser tola o suficiente para concordar em casar com outro deste mundo material que está sempre com medo da morte, doença, velhice e renascimento? Por isso eu aceitei os seus pés de lótus, não sem consideração, mas depois de decisão madura e deliberada. Meu querido Senhor Krishna, você é o mestre dos três mundos. Você pode satisfazer todos os desejos de seus devotos neste mundo e no próximo, porque você é a suprema alma de todos. Eu por isso selecionei você como meu esposo, ao considerar você como a única personalidade adequada. Você pode me jogar em quaisquer espécies de vida de acordo com a reação de minhas atividades lucrativas, e eu não tenho a menor preocupação com isso. Minha única ambição é que eu possa sempre estar fixa em seus pés de lótus, porque você pode liberar os seus devotos da existência material ilusória e está sempre preparado para distribuir a si mesmo para os seus devotos. Meu querido Senhor Krishna, você me aconselhou a selecionar um dos príncipes como Shishupala, Jarasandha ou Dantavakra, mas qual é a posição deles neste mundo? Eles estão sempre ocupados em trabalho árduo para manter as suas vidas familiares, justamente iguais aos bois que trabalham duro dia e noite na máquina de prensar óleo. Eles são comparados a asnos, burros de carga. Está falando de nós, pessoas comuns. São sempre desonrados como os cães e são sempre avarentos como os gatos. Oh, Krishna, olha que eu vou embalar a Bhima. São sempre desonrados como os cães e são sempre avarentos como os gatos. Eles se venderam iguais a escravos para suas mulheres. Qualquer mulher desafortunada que nunca ouviu sobre suas glórias pode aceitar um homem desse como seu esposo. Porém, uma mulher que aprendeu sobre você, que você é louvado não somente neste mundo, mas nos salões de grandes semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, não aceitará ninguém além de você como seu esposo. Um homem dentro deste mundo material é justamente um corpo morto. De fato, superficialmente, o ser vivo é coberto por este corpo, o que é nada mais do que um saco de pele decorado com barbas e bigodes, pelos no corpo, unhas nos dedos e cabelo na cabeça. Dentro desse saco decorado há fardos de músculos, pacotes de ossos e poças de sangue sempre misturados com fezes, urina, muco, bilis e ar poluído, e desfrutado por diferentes tipos de insetos e germes. Uma mulher tola aceita um corpo morto desse como seu esposo, e, em equívoco total, ela o ama como seu companheiro querido.